meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida, foi de verdade diferente, foi a última noite de amor. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Vamos lá, meu povo, tudo de bom pra você que tá aí ligado com a gente, né? Então tá legal demais, obrigado pelo carinho da audiência. Programa Carlos Pitt, vamos mandar um abraço aqui ao pessoal da rede, né? Das rádios que transmite o programa toda semana comigo aqui. Um abraço ao pessoal da Rádio Nova Paulista em Caieira, São Paulo, Líder FM em Verê, lá no Paraná. Alô, Verê, Rádio Dom Bosco em Lamego, em Portugal, Rádio Ativa de Maracanaú, no Ceará, Rádio Difusora de Piraju, São Paulo, Rádio Douro Nacional de Lamego, em Portugal, Inter Rádio de Tietê, São Paulo, a Rádio Alto Douro de Lamego, em Portugal, Rádio Sertão Brasil, a Rádio do Tinoco, em São Paulo, São Paulo, e também um abraço ao pessoal da Rádio Mega Sertaneja de Carapicuíba, São Paulo, na rede que transmite toda semana o programa Carlos Pitt. Muito obrigado. Programa do Carlos Pitt. Modão, boa! Essa eu compus e quem gravou é a banda São Marino do Rio Grande do Sul, né? Bora curtir Modão Chonado de mais 5 minutos. Cinco minutos de atenção e ouça minha história, por favor. Há pouco eu perdi minha paixão e agora estou aqui desconsolado. Eu sei, amigo, que queres partir, que a noite está tão fria e calada. Desculpe esse meu jeito embriagado, se estou falando mal e atravessado, a minha história eu vou te contar. Eu amei, amei demais uma mulher. Faço tudo, tudo que ela quiser, para ter ela de volta aqui comigo. Eu estou magoado porque ela me trocou, foi embora, encontrou um novo amor. Essa é a minha história, meu amigo. Eu amei, amei demais e agora sou mais um apaixonado e sem amor.

quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Amigos, eu sou a Celina. E eu sou a Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitti e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, moçada! Opa! E hoje, mais uma vez, ele comigo aqui para conversar no programa Carlos Pitti, Pique Massaro. E eu? Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, rapaz. Você é de casa? Você sabe que você é de casa. Aqui. Saudade, hein? É, faz tempinho que você não aparece mais. Mundão, velho. Tá viajando, trabalhando bastante? Bastante, graças a Deus. Você não para também, né? Pode parar, né? É. O homem é empresário, claro, também, além da música. A música é um trabalho também, mas eu digo, ele tem uma... É empresário no ramo de uma outra profissão, vamos falar assim, né? Sem muitos detalhes. Mas a gente acompanha, o homem tá na agenda de shows ou é na televisão? É agenda de shows e televisão? É entrevista em rádio? A gente tá sempre te acompanhando, sabe? É, se corre bastante. Assim como por isso você, que é, né? Por isso que é difícil de encontrar você, né? Ah, eu acho que é. Você não pode parar, né, Pete? Cara, a gente tem que... Andar, tentar mostrar o máximo que a gente possa aparecer, porque só assim, né, que a gente claro. Vai ter uma chance de acontecer. Se fosse fácil, todo mundo era sucesso. Né? É, facinho. E as novidades, Pique? Como é que tá? Como é que tá a carreira? O que que você tem de... O que que você tá aprontando aí pra esse ano? Ah, estamos na metade do ano, né? É, esse ano ainda vou continuar com esse meu trabalho mesmo, né? Que já venho divulgando aí há aproximadamente uns 2 anos. E pro ano que vem, de repente, fazer uma coisa nova, assim. Uhum. Mas por enquanto, tô... Bom, vamos relembrar algumas músicas do seu trabalho também, né? O que que você vai cantar já pra começar, pra gente... Fique à vontade, o programa é seu, você manda aqui. Eu vou fazer então uma que é minha, né? De autoria. Sim, minha. Por favor. Que é bem romântica. Você sabe que eu vou ter um pedido meu também, como sempre. É, né? Cuidado, hein? Cuidado. Não, uma música do seu CD que eu gosto muito. Ah, legal. Vou fazer uma que de autoria minha, que tem uma participação da minha filha também na letra, que ela me ajudou, que é chama Sob o Meu Olhar. Bora, Pique Massaro aqui pra você. Sob o meu olhar, você me deixou sem sequer dizer adeus. Nunca mais voltou, nem se preocupou em saber como eu estou, como eu fiquei. Depois que você partiu e levou de mim tudo que era bom, que eu sonhei. Na sua ausência vou vivendo sem saber seus motivos. Eu procuro entender, os meus dias vou passando sem saber como refazer meus sonhos sem você. Coração chamado demais, hein? Pique, você... japonês? Descendente japonês. É. Nisei, né? É. O pessoal pega muito no pé, porque assim, não é muito normal um cantor japonês, né? No Brasil. É, pega no pé assim, não é que pega no pé, né? O pessoal estranha um pouco assim no comecinho. Tem alguma restrição, bloqueio assim ou não? Perante já mídia? Tive. É mesmo? Já tive. No início já. Assim, não é restrição, acho que a pessoa fala assim... Será mesmo? Será. Não, tipo assim, sabe? Porque no meu primeiro CD, principalmente, né, Carlos? É, eu que ia pra rua. Eu que batia nas portas das rádios e tal. E pedia, que eu tava divulgando um trabalho e tal. Sim. Aí o pessoal da rádio falou assim... E cadê o artista? Eu falei, pô, sou eu, né? Prazer. Prazer. Quem que você é empresário? Prazer, também sou eu. Aí, até que o cara colocava o CD pra tocar e tal. E aí ele sentia que... Realmente tinha uma harmonia e tal. Aí o pessoal começava a gostar do Pique, entendeu? Sim. E hoje são 14 anos, né? Certo. Que a gente tá na estrada aí. Hoje eu já não sinto mais isso, porque, assim, graças a Deus eu consegui difundir meu nome, né? Espalhar bem pelo Brasil mesmo. É, assim. E eu ia comentar isso até porque a gente chegou aqui no estúdio, né? O Cocó aqui do estúdio já falou: ó, tem um recado, um amigo mandou um abraço pra você. O Pique, gente, é um cara muito bem-quisto no meio, muita gente te conhece. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Só tem a falar bem do Pique. E bons relacionamentos, verdade, né? Verdade, isso é muito porque importante. Eu sempre preguei assim que você deva respeitar todo mundo, assim, respeitar na essência da palavra mesmo. Sim. Né? Tanto homem, quanto mulher, quanto criança. Então, assim, a gente brinca muito, porque o nosso meio é, assim, muito divertido, né? E tem que levar também na brincadeira, porque... Lógico. Não pensem em vocês que é uma vida fácil, né? Ora, pelo contrário. É verdade. Ora a estrada, o perigo da estrada também, sim, o cansaço. As noites mal dormidas, o pessoal acha que é só festa também. Não é assim, né? Às vezes você tem dia que... Principalmente agora, até estava falando com a Miroca, né? Falei que esse ano, por causa da Copa, então algumas festas juninas se encavalaram. Sim. E muitos também não fizeram, né? Também não fizeram, é, pois é. Não aconteceu. E eu teve assim, domingo que eu fiz 3 festas num dia. Então assim, você não aguenta. É, chega puxado. À noite, você tá malhado. É verdade. É. E fora o perigo da noite também, a gente tem informações em São Paulo, como falando de São Paulo, que a gente é daqui. Muitos artistas são assaltados em saída de casa. Puts, de shows. Nem falo. Né? Até há poucos dias a gente soube de outros amigos também que foram assaltados. Então é mais uma. É um fator, né? Que preocupa também, né? Preocupa a nossa classe, né? Assim, eu acho assim que você, como eu, assim, que somos cantores solos, uhum. é um pouco mais. Dá um pouco mais de medo. Sim. Sair pra rua. Né? Porque você sai com. Pessoal da sua assessor, dos seus assessores, tá, não sei o quê, mas tem um momento que você fica sozinho. Sim. Né? Aí que o bicho pega. Sim, verdade. Né? Você não tem aquele parceiro da dupla pra conversar e tal. Exatamente. Né? Ah, porque às vezes a gente vai com o pessoal junto. Mas a hora que chega aquela, pô, tchau, tchau, tchau, você vai na estradinha sozinho, né? Programa Carlos Pitti. Descobri amor, todos teus Você, assim, é uma pergunta que normalmente se faz para todo compositor, já fizeram isso para mim várias vezes. É, eu, hoje em dia, eu sempre falo assim, eu tenho meus momentos de inspirações, mas eu tenho muito pedido, né? A gente faz música sobre pedido, comercialmente. Você tem uma versatilidade muito grande, assim, porque, assim, eu considero você um compositor mesmo, né? Obrigado. Porque eu componho mais para mim. Uhum. Assim, eu pego o violão, começo... É, tocar alguma coisa, de repente tá saindo uma popzinha, entendeu? Uhum. Não consigo fazer um sertanejo mesmo, é. Assim, é. E mas você sabe que chegou uma época, eu sempre falo isso, até eu chegar em São Paulo, eu não autorizava minhas músicas, eu fazia música pra mim. É, né? É, eu não tinha esse... Aí eu comecei a pensar assim, poxa, se é pra mim viver de música, eu preciso abrir minha cabeça, né? Abrir minha... Sim, ainda mais que você é um autor, um compositor mesmo, né? Você consegue criar, assim, muitas coisas... Por exemplo, vou citar rapidinho aqui um amigo meu, que é o Paulo Nascimento. Sim, grande compositor. Rapaz, ele compõe tudo. É. É forró, é samba, não sei o quê. Eu sei como é que pode um negócio desse. E eu acho muito engraçado esse lance de compor em parceria também, porque às vezes você chega ali, ó, você bate naquela linha e não sai, você não consegue passar. Aí você liga pro parceiro, cara, fiz até aqui, como se... Isso é interessante. É muito bacana. E o cara vai lá e finaliza a tua música. Ou ele manda a mesma coisa, né? Cheguei até aqui, não consigo fazer o resto, né? É. Outro, eu tô compondo agora com o grande Thiago Martins, que eu conheci há pouco tempo. Ele não toca. Uau. Ele só escreve. Que interessante. Aí ele manda pra mim as letras bonitas. Assim, parece até que o cara sabe tocar, porque é metricamente, assim, certinho. Tá, né? Certinho, né? É. E fecha, ele tem a melodia na cabeça. Mas que a gente tem uma parceria legal agora, porque daí eu acabo fazendo a melodia pra ele. Mas é muito interessante esse negócio de compor. Muito interessante mesmo. Eu e o Paulo agora, a gente começou a fazer alguma coisinha junto, assim. Tá saindo algumas coisinhas, muito interessante. E isso. O Paulo não escreve quase nada, coitado. Quase, muito. Um abraço, Paulo Nascimento, grande figuraça. Grande Paulo, é. Pique, eu falei de você, da tua origem. Já pensou em Japão? Porque você sabe que sertanejo também é bem aceito no Japão. Sim. Leonardo, sim. Já estiveram por lá. Vou falar assim que, como você, muitas pessoas perguntam pra mim. Por que que eu não me arrisco no mercado japonês? Brasileiro é bem... Todo mundo gosta, bem, é tudo que é lugar, né? Lá, é. A música o que eu parto do princípio é assim, né? É, eu acho que o mercado brasileiro é muito grande. Uhum. E se eu me atirasse lá no mercado japonês, eu teria que fazer algo tipo assim, ficar pelo menos uns oito meses por lá, fazer uma temporada. Um pouco mais, até você conhecer todo mundo lá, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tá lá agora, que é a filha de uma pessoa que você conhece, Pet Max. Ela tá fazendo sucesso lá, gravou mesmo lá com uma gravadora japonesa e tá trabalhando pra caramba. Mas assim, ela ficou vários anos batendo lá. Não, mas talvez você fosse fazer uma temporada, talvez você pegar e fazer um dueto com algum cantor, alguma cantora do Japão pra abrir também o mercado. Pode ser pra você. Também, é uma coisa pra se realmente procurar um jeito de chegar. Uhum. É, agora, outra preocupação minha é o outro lado meu, pessoal. Sim, sim. Né? Você já tá... Eu sou casado. Como eu te falei, como a gente falou no começo, você também tem empresa que sair, largar tudo, né? Não, mas e a gente é casado, por exemplo. Sim. Se o sujeito vai se atirar num trabalho desse, fica 8 meses, ou até 1 ano fora... Meu, quando volta o casamento, tá perigoso, né? Eu acho que é muito risco. É, não, sim, eu sim, acho. Sem dúvida. A não ser que... Aliás, a carreira artística, né, em si... É um risco constante. Porque você tem que fazer essa abdicação. Você pois tem é. Que enfrentar é. Ou enfrenta. Não, mesmo aqui no Brasil, às vezes a gente vai viajar, sai, quando você vê, você tá um mês fora. É. Não mas, é? E a gente, você vê muitos casos de artistas que se separam. E não é só cantores, atores, porque eles mergulham no trabalho, eles têm que ficar... Tem que fazer um laboratório, aquela coisa e tal. Então, realmente... O ator, eu acho até mais perigoso do que o cantor, né? Porque o ator... E tem o toque também, né? Exatamente. Os personagens, exatamente, a química. E eu... Exatamente. Lascou, né? Por mais que o pessoal fale que aquele beijo é técnico, né? Mas quando o corpo cola, é difícil, né, cara? O beijo é técnico e o pensamento é químico, né? Então... e o pensamento viaja, né, Vídeo? Se pensar não paga imposto, não paga nada, nego viaja mesmo no pensamento. Então isso é um perigo. Pique, vamos falar agora de contatos, shows. Tudo bem, vamos esquecer o Japão, né? Que por enquanto o Japão tá uma coisa meio difícil, meio longe. Mas assim, pra shows aqui, eu sei que você faz todos os tipos de eventos também. Ou não, como é que você tá pra contratar você, levar o teu show? Fala um pouquinho. É fácil, né? Assim, que é o 011 São Paulo 99980-4526, ou então pelo site, que é o picmassaro.com, www.picmassaro.com.br. Redes sociais? Redes sociais, no Facebook, né? Pique Massaro. Pode normal. Procurar Pique Massaro. Pode procurar lá, tô com bastante seguidores, tá bem pode legal. Pode curtir, compartilha lá. E também pode ligar pra CP1 e levar o show do Pique, por que não? Lógico. 011-2021-7131, pode ligar pra gente, pra nossa produtora, que vamos encaminhar o show do Pique Massaro pra vocês. Já acompanhei gravação, já vi show, já fui no DVD, é sensacional a produção e banda, tudo prontinho, né, Pique? Tudo certinho. Então tá bom, Pique, sempre bom ter você aqui comigo. Rapaz. E claro que eu quero que você feche cantando pra gente aqui no programa. Carlos Pitt. Volte sempre, Pique. Você de casa. Obrigadão. Sucesso hein? Sempre, Pique Massaro aqui no programa Carlos Pitt. É uma honra sempre. Vou fazer cocorô no Nigi. Opa, que te viu, falou? Pique Massaro. Dos anos 60, dos incríveis. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sei que também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Agora vou pro japonês, hein? Itsuka anata to mutsubareta hi ni takeshimete. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Ademilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Vamos que vamos, gente. Programa Carlos Pitt pra toda a nossa rede. Bom também. Obrigado pelo carinho. A você que me acompanha via Twitter, Facebook, Instagram. Procura lá Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial. Programa Carlos Pitt. Eita. No carlospitt.com, que é o site. No blog oficial, que é o carlospitt.blogspot.com.br. Também muito obrigado, viu? Vamos dar abraço pro pessoal que tá ligadinho no programa aqui, ó. Toda a rede, né? É, obrigado. Se você quiser um abraço, é só você lá no nosso Facebook. Manda seu recado, seu Carlos Pitt. Manda um abraço pra mim, que eu vou mandar um abraço pra você. Por exemplo, quem tá ligado comigo é o Léo Medeiros em Pernambuco. Valeu, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Léo Medeiros, obrigado. A Cláudia Silva, lá de Chapecó, Santa Catarina. Beijos, Cláudia. A Josiane Ramos de Palmas, do Paraná. Também em Palmas, a Kelly Camargo e a Ana Richard. Quem não pede o programa por lá, né? Legal. A Marciana de Paris, ou de Paris, de Itapejara do Oeste, no Paraná. O Sidney

É carta anônima que o tempo entrega. É giro contínuo de roda gigante. Paixão sem sujeito, traição sem amante. Que moça é essa que o sonho idolatra? É boca sem beijo, é saudade que mata. É rastro que esconde atrás da poeira. É rosa que nasce, que enfeita e não cheira. Deixa que a água passe embaixo da ponte. A timidez do sol atrás do horizonte. E a terra em silêncio fotografe a lua. Deixa o sangue feito água mineral na veia. Aranha é pequena e o homem teme a teia. Eu temo em sentir um dia a falta sua. Deixa que a água passe embaixo da ponte. A timidez do sol atrás do horizonte. Que a terra em silêncio fotografe a lua. Deixa o sangue feito água mineral na veia. Aranha é pequena e o homem teme a teia. Eu temo em sentir um dia a falta sua. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitti. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Ademilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitti. E vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitti. Bora, meu povo, seguindo aqui o programa Carlos Pitti, parabéns pra você nessa data querida, parabéns, Miroca, aniversariante. Muito obrigada, Carlos Pitti, mas o seu também tá perto, você vai, não vai escapar de ficar mais velho esse mês também. Não dá pra pular? Não, não dá não. Felicidades pra você, Deus te abençoe, viu, Miroca? Obrigada, viu, Pitti, muito obrigada. Bom, Copa do Mundo, acabou. Brasil se ferrou. É. Mas as atenções agora se voltam para as eleições que vão acontecer em outubro, né? E tem muito artista que tá querendo usar o seu prestígio com os fãs para ganhar uns votinhos aí. É mesmo? Quem é que tá querendo? Tá meio politiqueiro aí. É isso aí. Bom, o Agnaldo Timóteo já é velho conhecido e esse ano ele concorre a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, como também o Elimar Santos, né? E aqui em São Paulo, Sula Miranda é candidata a deputada federal, assim como o Sérgio Reis, olha que danado. Eita, Sérgio, que outro dia ficou malzinho, tava internado de novo, né? Mas agora vai ficar firme e forte pra campanha, né? Mais um, né? Bom, e terminou o Superstar, né? O programa da Globo que teve a banda Malta como campeã do reality. Você gostou do resultado? Olha, pra te falar a verdade, desde o princípio, desde o começo, eu já sentia que os homens iam pra final. É, realmente, o vocalista, o Bruno Boncini, tem uma voz marcante, né? Muito bonita. E ele teve uma passagem pela música sertaneja. Você lembra dele? Eu soube que ele fez uma parceria com o Rolemax do Hudson, né? Isso mesmo. Em 2010, quando o Edson e o Hudson se separaram, o Hudson lançou um projeto solo e ele cantou ao lado do Bruno Boncini no projeto Hudson e Rolemax. Bacana! Então tá certo. Vamos lá. O que mais? Bom, agora a banda Malta vai de vento em popa, né? Porque a gravadora da Globo vai investir pesado. Bom, e o cantor Leonardo acaba de lançar no seu canal oficial do YouTube o videoclipe da sua nova música de trabalho, Liga Lá em Casa. Bom, e a música vem com força nas rádios do Brasil. E ela foi escolhida como próxima música de trabalho do Leonardo pelos seus próprios fãs. O Leonardo Danadinho postou na sua página do Facebook três opções de músicas. Era A Rotina, com Bruno e Marrone, Essa Noite Foi Maravilhosa, E Não Me Olhe Assim, que tem a participação de Jorge e Matheus, e essa que acabou ganhando, né? E pediu que o público votasse e ganhou Liga Lá em Casa.